Empresários e líderes dos setores produtivo e da política estão reunidos no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, para o segundo congresso da Cassiopar, a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná. O evento começou na sexta-feira e finaliza neste sábado, com uma palestra do consultor Carlos Paiva sobre o Fórum de Desenvolvimento Territorial. Na pauta do encontro estão diversos debates e a busca por soluções práticas que aprimorem o processo de crescimento do Oeste Paranaense. Rony Tempe, presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a ACIF, falou sobre os objetivos do evento. Como já aconteceu em outras edições, né, para nós agora de Foz é uma honra receber todos os dirigentes na nossa cidade para realmente fazer o planejamento aí das ações de todas as associações do Oeste para o ano de 2014. A gente já está fazendo um trabalho aí há vários anos, chama Oeste em Desenvolvimento, onde está sendo feita uma consultoria em todos os municípios, planilhando os pontos fortes e os pontos que têm que ser melhorados em cada município onde a associação comercial trabalha, né? Então, para a gente entender realmente como funciona a economia de todo o nosso Oeste do Paraná, trabalhando conjugado com todas as entidades. A gente se reúne, todos os presidentes das associações, diretores, os conselheiros e palestrantes também que vêm para debater esses assuntos, para que a gente tenha realmente uma visão global do que acontece no Oeste do Paraná, em cada entidade, em cada cidade que compõe esse território. O Congresso da Cassiopar tem apoio da ACIF e, como tema principal, o papel da iniciativa privada no desenvolvimento territorial. Com mais de 10 mil sócios e 47 associações comerciais e empresariais filiadas, a Cassiopar tem como um de seus objetivos a integração e o fortalecimento socioeconômico do Oeste do Paraná. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.